Si aku kemago tô indo embora na marra, na força. Tô arrumando a mala, mas eu tô molhando a roupa. Ainda te quero, te amo pra porra. Eu vou sentir saudades, mas tu não me deu escolha. Faz tempo que a gente não se toca. Eu não casei contigo pra dormir de costa. Nosso amor tá uma bosta. Tô indo embora, mas eu sempre volto. E quando eu vejo, eu já tô é nu. Pelado, pelado, pelado. Mas eu sempre volto. E quando eu vejo, eu já tô é nu. No teu corpo suado, minhas mãos nos seus cachos. E a gente se entende pelado, pelado. Portal do Arrocha. Vai chorar, Thiago Camargo. Faz tempo que a gente não se toca. Eu não casei contigo pra dormir de costa. Nosso amor tá uma bosta. Tô indo embora, mas eu sempre volto. Pela